Às vezes você fica frustrado, frustrada, porque quer correr para alcançar logo o seu objetivo. E fica triste se algo começa a atrapalhar. Você tem medo de perder tempo na vida e está sempre correndo atrás do teu sucesso. Mas escute essa ilustração. O aluno de um homem sábio frequentava todas as aulas para adquirir sabedoria. Porém, um dia, aquele discípulo ficou muito doente, mas extremamente fraco, debilitado. E ele pensava: eu não posso faltar à aula, eu não posso deixar de buscar a sabedoria. E mesmo doente, com grande sacrifício, frequentava as aulas. Porém, mal podia aproveitar os ensinamentos devido à sua grande enfermidade. Então, o homem sábio lhe disse: por que você não descansa um pouco até se recuperar? Por que que você não dá um tempo? E o jovem discípulo disse: mestre, se eu perder tempo, vou me atrasar para alcançar a sabedoria. E o mestre lhe disse: por que você acha que a sabedoria está na tua frente e não atrás de você? Pense nisso. Talvez você esteja correndo tanto para alcançar a sabedoria que já passou por ela e não percebe que talvez ela esteja atrás de você. Vá para casa, meu filho. Descanse, se recupere. E aquele moço atendeu o conselho. E ficando ali na sua cama, no seu leito, deitado, meditando em tudo que já havia aprendido, ele percebeu que aquilo que já havia sido ensinado no passado precisava agora ser praticado. E assim, aquele moço, relaxando, refletindo, meditando, dando um tempo, conseguiu finalmente encontrar a sabedoria. Esta história me faz lembrar o testemunho verdadeiro de Paul Yang-cho, que tem a maior igreja da Coreia. Quando a sua igreja atingiu 3 mil membros, ele caiu doente, mas mesmo doente queria trabalhar, porque ele queria uma igreja com 10 mil pessoas, com 20 mil pessoas. Mas a estafa era muito grande e ele achava que tinha que correr atrás da obra, e ele nem havia percebido que tinha passado muito adiante do plano de Deus, que ele estava inclusive fora da vontade de Deus devido à sua ansiedade. E aquilo que parecia um mal, a doença que o deixou de cama por muitos meses, o fez meditar na palavra de Deus, e ali ele descobriu a igreja dentro das casas. Descobriu no livro dos Atos qual era o modelo da sua igreja. E quando ele sarou, colocou em prática o que havia descoberto no Evangelho e se tornou o pastor da maior igreja da Coreia e talvez a maior igreja do mundo. Mas se não fosse aquela paradinha, se ele não tivesse dado um tempo, jamais teria descoberto aquela palavra, aquele plano, aquela estratégia. Talvez você esteja correndo muito, correndo demais, e não percebeu que já passou pela tua oportunidade. Ainda não se deu conta que já ultrapassou a sabedoria ou a vontade de Deus. Correu tanto que está fora da vontade do Senhor. Dá um tempo, pare um pouquinho, faça como o Senhor Jesus, que no auge da obra, na euforia do Evangelho, com todo o povo correndo atrás dele, o mestre se retirava para lugares desertos e ali orava e meditava. Deus tem um plano na tua vida, não tenha dúvida nenhuma. Deus quer fazer algo com você, mas dê um tempinho. Você tem falado tanto, tem pedido tanto. Você se ajoelha para orar e fala, fala, fala, fala. Tem tanta pressa, pede tanto e se esquece que Deus também tem boca para falar e que o nosso Deus está vivo e Ele também fala. E Deus está me usando agora para falar com você. Dê um tempo, calma, não se precipite. Ore ao Senhor, se recolha, medite. Deus vai revelar a sua vontade e você vai alcançar muito mais do que a sabedoria. Você vai encontrar a perfeita e maravilhosa vontade de Deus.